América AM, CYL 213, AM 750 kHz. Sintonia perfeita com você. Você ouviu a programação da Rede Imaculada de Rádio. Cultura e fé de janeiro a janeiro, confiança, esperança e verdade. A partir de agora, você passa a acompanhar a programação da Rádio da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. Vamos juntos evangelizar. Rádio América com muito amor, louvando e cantando. Senhor. Rádio América AM 750. A voz da comunidade católica de Minas, levando a fé e a cultura cada vez mais forte ao seu coração. Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América, ZYL 213, AM 750. Evangelizar. Daqui a pouco, você ouve aqui. Você ouve aqui. Programa Sertão Mineiro. Sinta essa nova emoção pra valer. Rádio América, a rádio da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. América 750. 750. A Rádio Católica dos Mineiros. América tem o prazer de apresentar programa Sertão Mineiro. Assim é que é o sertão. Assim é que é o sertão. Música, mensagem e a sua participação. Este é o Brasil caboclo. Este é o meu sertão. A Rádio América apresenta Sertão Mineiro. Aqui a moda é sertaneja. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Como é bom ter a sua amizade. Comunicando, Rosemar de Oliveira. Bom dia, Minas! Bom dia, Brasil! Que o nosso bom Deus proteja todos vocês, meus amigos! Estamos iniciando o Sertão Mineiro, a comunicação direta entre o ouvinte e a América. Bom dia para os companheiros lá dos transmissores, da recepção. Bom dia! Direção Elanilza Carneiro, direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Fernando Lopes. Direção da Rádio América, Elanilza Carneiro, mixagem Vera Murim. Bom dia, Claudinho. É o Sertão Mineiro, programação e apresentação do seu amigo Rosemar de Oliveira, que começa só com música bonita. Eu pretendia escrever uma canção, falando em coisas que jamais alguém falou. Deixar de lado as coisas do coração, e que por ti o meu pranto já rolou. Fiz um pedaço de poema tão bonito, que até a própria natureza me invejou. Mas quando eu fui concluir o meu trabalho, infelizmente meu talento fraquejou. Sincero sinceramente compreendi, minha querida, que tu és em minha vida, minha glória, minha fé. E que sem ti sou um poeta sem valor, porque sem o teu amor nem verso meu verso é. Alguma coisa atormentou meu pensamento e eu não pude terminar minha canção. Fui obrigado a recordar certos momentos, cheguei até a chorar de emoção. E o pedaço de poema tão bonito, em pedacinhos rasguei e joguei ao chão, porque meu verso jamais seria completo sem tua imagem, que é minha inspiração. Sinceramente compreendi, minha querida, que tu és em minha vida, minha glória, minha fé. E que sem ti sou um poeta sem valor, porque sem o teu amor nem verso meu verso é. Chegou a hora de jogar pra fora esta dor que maltrata. Já chegou a hora de mostrar ao mundo e dizer a todos que foste ingrata. Já chegou a hora de mostrar a todos a fraude mesquinha, fingindo ser minha vida de rainha, que deste a meu lado. Depois foi embora, não sei onde mora, porém pouco importa. Só sei que onde vives, dias infelizes, só pensa na volta. Não és mais rainha, ficaste sozinha no mundo perdida. Não mereces nada e tens nesta casa entrada proibida. Depois foi embora, não sei onde mora, porém pouco importa. Só sei que onde vives, dias infelizes, só pensa na volta. Não és mais rainha, ficaste sozinha no mundo perdida. Não mereces nada e tens nesta casa entrada proibida. Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz. Contigo eu aprendi que quando a gente quer, amar pode dar certo. De você, eu divido por dois a dor e o prazer. Somei as emoções, trocando sensações, vergonhas e desejos. Por causa de você, às vezes eu chorei, do medo ao desatino, tudo eu já provei. Você abriu a porta pra ilusão entrar, falando fácil de encontrar. Por causa de você o mundo faz sentido. O meu melhor segredo eu digo ao teu ouvido. Amor, eu descobri que gosto tanto de você quanto eu gosto de mim. Vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. A hora certa, 3h46. América. Bom dia, como é bom estar em sua companhia. Comunicando, Rosemar de Oliveira. É o Sertão Mineiro, é a América, acordando o mundo com muita alegria, muita música e pouca conversa. Diz aí. Essa noite eu não dormi, só pensando em você. Não tive o seu calor, não pude me aquecer. Você parece ser dona até do meu pensamento. Sinto você me chamar até no soprar do vento. Sopra vento pode vir, que venha de tempestade. Em um coração partido, me traz a outra metade. Quero agradecer o vento que atendeu o meu pedido. Trouxe a outra metade do meu coração partido. Agora em meu coração só reina a felicidade, porque encontrei de novo a minha outra metade. Sopra vento pode vir, que venha de tempestade. Em um coração partido me traz a outra metade. Quero agradecer o vento que atendeu o meu pedido e trouxe a outra metade do meu coração partido. Agora em meu coração só reina felicidade, porque encontrei de novo a minha outra metade. Sopra vento pode vir, que venha de tempestade. Em um coração partido. 3h49. Em minha vida, fazendo renascer a ilusão perdida que há muito tempo adormeceu dentro de mim. Quem é você? Será um anjo bom ou será o meu pecado? E se eu estou amando certo ou errado? Somente o tempo é quem me poderá dizer. Quem é você que de repente encheu de luz o meu caminho? Eu que andava muito triste e tão sozinho, agora estou amando alguém que mal conheço. Quem é você? Qual o segredo que você traz escondido? Quem é você? Por quem de amor estou perdido? Se houver destino, sei que eu encontrei o agora estou amando alguém que mal conheço. Quem é você? Qual o segredo que você traz escondido? Quem é você? Por quem de amor estou perdido? Se houver destino, sei que eu encontrei o meu. Três e 52. Você jogou fora. aceitar suas desculpas mentirosas. Depois que tudo já estiver resolvido e o nosso amor de esperança colorido vira briguinha e outra vez irá embora. Jogou fora. Por mais de mil vezes, amor, eu provei que te amo. E quando tudo estava tão bem, por mais de mil vezes, você foi embora. Três e 56. E 59. Graças ao amor e à fé de todos que gostam de dizer: faço parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Muitas pessoas pobres recebem o amparo necessário e a evangelização chega aos lares pelos meios de comunicação católicos. Ajude, faça parte, seja um colaborador da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ligue 3319-6111. Hora certa Hora certa é com a Rádio América M 750. É bom ficar ligado. Em Belo Horizonte, 4 horas. América AM, CYL 213, AM 750 kHz. Sintonia perfeita com você. Sertão Mineiro, o som da nossa terra. Comunicando, Rosemar de Oliveira. Que beleza, América, Belo Horizonte, Sertão Mineiro. O João Semana é um dos primeiros a acordar. Alcina também. Gente que acorda cedo, ouve música bonita. E vamos tocando só moda bonita. E 4. Esteio de aroeira corroído pelo sangue, o vendaval do tempo, até hoje tu resiste. De hoje vê teu vulto no sertão abandonado. Não sabe que encerras uma história longa e triste. Meu pai que te plantou na terra dura lá da mata, tu foste a cumieira de teu rancho pequenino. Só o vento frio da noite e o cantar dos curiangos ficaram acompanhando a solidão do teu destino. Esteio de aroeira, também tenho a tua idade. Meu pai te construiu para que fosses meu abrigo. O tempo foi passando e só depois de muitos anos, pela primeira vez te encontrei, esteio amigo. Meu pai que também era o esteio firme da família, há muitos anos atrás, longe daqui, tombou sem vida. Só tu me esperou, esteio velho de aroeira, para me conhecer e ouvir a minha despedida. Esteio de aroeira, quantas vezes esperança ficaram sepultadas no teu tronco no passado. Ainda tu conservas o sinal de uma lembrança, marcada no teu tronco pelo corte do machado. Nós que nascemos juntos, esteio velho de aroeira, será quem vai primeiro ser tombado pela sorte? Se és tu lá na floresta derrubado pelo tempo, ou eu por este mundo derrubado pela morte. Quatro e oito. Você me fez homem sem meia medida, no exato valor. E tão decidida mudou minha vida, meu interior. Pois nos meus olhos, sem que eu percebesse, uma outra visão, novo jeito de ser, de amar e querer com intensa paixão. Eu já morango e mel, você tem a doçura que a abelha deseja, o fruto mais doce e o mel mais suave que o favo goteja. Você me acalma se às vezes gosto, na ânsia mais louca é beijar sua boca de mel e morango. A hora certa, 4:12. Bom dia, trabalhador, você está na melhor. AM América. Comunicando, Rosemar de Oliveira. Estamos aí com o programa Sertão Mineiro, na América de Belo Horizonte. O telefone da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade é 31-3319-6111. Ligue, participe, seja você também um evangelizador. 31-3319-6111. Para você que é da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu ofereço esse bloco musical. Alô, trabalhador 4:13. Temendo ser seu grande mal, a sua voz apaixonada eu sinto pelo telefone, falando de sua paixão. Mas ela nunca revelou se em sua vida existe outro homem. Me conhece através do rádio, diz que é minha ouvinte, adora minha voz, porém não quer me conhecer, pois acha que será pior. Nas músicas que solicita, especialmente oferece pra mim. O que mais nos deixa triste é quando o programa vai chegando ao fim. Por favor, se identifique, tenha pena deste locutor, que tem a curiosidade e a louca vontade em sentir teu calor. Por favor, me ligue agora mesmo, marcando o encontro comigo. Vou deixar meu programa gravado e ansioso vou encontrar contigo. Pena deste locutor, que tem a curiosidade e a louca vontade em sentir teu calor. Por favor, me ligue agora mesmo, marcando o encontro. gravado e ansioso vou encontrar contigo. Quatro e quinze. Cavalo ventania, que atrás do gado me levou sertão afora, e adquiri um caminhão de 100 cavalos, do que já fui bem mais feliz eu sou agora. O caminhão não cansa o gado e não me cansa, e ao fim da viagem pra chegar sou o primeiro. Mesmo gastando combustível me compensa ser motorista de um expresso boiadeiro. Fui no passado o pioneiro a cavalgar atrás do gado o ano inteiro. E hoje sou caminhoneiro a dirigir o meu expresso boiadeiro. Antes tocava meu berrante pela estrada, hoje desperto meu sertão com a buzina. Antes levava moça linda na garupa, hoje essa moça vai comigo na cabina. Antes a onça com seus olhos clareava, a noite escura envolvida na neblina. Hoje o progresso colocou as faixas brancas e o rumo certo sobre a pista me ensina. Fui no passado o pioneiro a cavalgar atrás do gado o ano inteiro. E hoje sou caminhoneiro a dirigir o meu expresso boiadeiro. Onde é hoje de pedido está o vento que se formou na era da velocidade. E mesmo assim, ao recordar do meu errante, sinto no peito a dor gostosa da saudade. Longas pousadas nos varjões ao pé do fogo, até parece do café sentir o cheiro. Ouvindo histórias e violas ponteando, e quando acordo estou no expresso boiadeiro. Fui no passado o pioneiro a cavalgar atrás do gado o ano inteiro. E hoje sou caminhoneiro a dirigir o meu expresso boiadeiro. Fui no passado o pioneiro a cavalgar atrás do gado o ano inteiro. E hoje sou caminhoneiro a dirigir o meu... 4:19. Cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz. Eu hoje quando acordei, fiz oração costumeira. Antes de tomar café, eu me banhei na cachoeira. Caminhei lá pro curral pra te deitar a rancheira. Parei pra juntar o canto do sabiá laranjeira. passarinho apaixonado que tá no canto magoado, a poesia brasileira. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz. Logo depois que almocei, fui descendo a corredeira pela ceva de Piau, no poço da Camileira. Pesco quase todo dia, eu gosto da brincadeira, mas só pego um ou dois, desperdiçar é besteira. Gosto do peixe fresquinho e aqui não tem geladeira. Eu já morei na cidade, não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz. Subi pra apanhar a lenha, beirando a capoeira. Observei lá na roça o rastro de uma mateia. Voltei, trilhei os magrelos, pus o baio na cocheira. Porque amanhã é domingo, quero dar uma carreira. Com um pouquinho de sorte, quem sabe ela vai pro corte, no baque da cartucheira. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz. Tô rematando o serviço, só pego segunda-feira. O sol vai rapando o muro e a sombra desce a ladeira. Tô feliz e tô pensando que eu fiz a coisa certeira. Caboclo ir pra cidade é cair na ratoeira. Enfim, terminou meu dia, é hora da Ave Maria, vou rezar com a companheira. Quatro e 24. Ao passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. De emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei. Não via chegar o momento de abraçar de novo meu querido povo que um dia deixei. chorava ao ver a fazenda como transformou. Quase todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. Deixei seus morões pelo tempo ruído, no solo caído também encontrei. Já não ouço as suas batidas, seu triste rangido, lembrança me traz. Quatro e 28. Ajudar a Catedral Cristo Rei é acolher os pobres e excluídos dia e noite durante 24 horas. A Catedral Cristo Rei vai ampliar importantes serviços e projetos dedicados aos cuidados com os mais pobres, a exemplo da acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida. Participe da Praça das Famílias e deixe seu nome escrito para sempre na Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Ligue 3269-3100. Converse com a gente. Rádio América. 24 horas no ar. Acompanhe de segunda a sábado às 9 da manhã a transmissão da Santa Missa, diretamente do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Vamos juntos vivenciar um momento de espiritualidade e oração. Santa Missa às 9 da manhã, de segunda a sábado. Rádio América. AM 750. Estamos apresentando programa Sertão Mineiro. Comunicando, Rosemar de Oliveira. É o Sertão Mineiro na América de Belo Horizonte. Olha que beleza. Vamos abraçando o Boni Santos, lá no Balneário Camboriú, Santa Catarina. Gente da melhor qualidade. Isso é uma beleza. Ô Cecília, tia Cleia, Orli, a Dalva, a Fátima no coração eucarístico. Ô Lurdinha, a Cida também, Glorinha, Dorinha, Maria Ernestina, Maria Luísa, e vamos tocando! 4h31. Mora um alguém tão apaixonado. Este alguém sou eu, sofrendo sozinho por alguém que não vive mais a meu lado. No passado fomos um casal feliz, até que a cabeça daquela mulher virou de uma vez, me deixando assim, feito um exilado pertinho do fim, sem rumo certo pra um lugar qualquer. Às vezes à noite, olhando do alto os carros a passar, em um desses carros ela deve estar, levando a vida que ela escolheu. Meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas, tentando encontrar a estrela caída, mas talvez a estrela caída sou eu. À noite, olhando do alto os carros a passar, em um desses carros ela deve estar, levando a vida que ela escolheu. Meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas, tentando encontrar a estrela caída, mas talvez a estrela caída sou eu. 4h33. Você viesse um dia conhecer as maravilhas que existem no sertão. Como é bonito ver a lua cor de prata, vem surgindo atrás das matas, clareando a imensidão. Neste momento, ao ver a onça pintada, deixa a gruta esbarrancada, estaciona para ver. A lua cheia, deslumbrante, meiga e bela, desfilar na passarela, no jardim do anoitecer. Esconde a lua, logo rompe a madrugada, canta alegre a passarada, festejando o amanhecer. Atrás dos montes, com seus raios vermelhados, calmamente sossegado, o sol começa a nascer. E a perdiz, tristemente no cerrado, também canta apaixonado, galinho galizé. Um novo dia no sertão se faz presente, e o coração da gente enche de amor e fé. Bendito seja o divino Criador, que criou com tanto amor e com tanta perfeição este recanto tão querido e abençoado, tão sublime e encantado, meu recanto de sertão. Quatro e trinta e seis. Que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz? Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? Agora, agora olhando no espelho, percebe que o tempo aos poucos te consome. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz? Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? Agora, agora olhando no espelho, percebe que o tempo aos poucos te consome. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Quatro e trinta e nove. Thank you. 4h42. Todo mundo está se ligando na melhor. América! Aqui, a moda é sertaneja. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Como é bom ter a sua amizade. Comunicando, Rosemar de Oliveira. Sertão Mineiro, América, mandando música aí pro Oswaldo Francisco, a Maristela, o Deus Queira Nadir, João Ricardo, Geralda, Zé dos Santos, Neuza, Ramon Alves, Lurdinha, ô Neném, Dona Marinha, ô Manuel Saraiva, Lourdes, vamos tocando músicas bonitas. 4h43. São negro, negro, como a noite sem luar. São ardentes, são profundos, como o negro medo mal. Sobre o marco dos amores, da vida boiando a flor. Nascar Maria, que nasce do coração. Por isso eu te amo, querida, quer no prazer, quer na dor. Rosa cantou, sombra estrela do gondoleiro do amor. Rostinho moreno, o teu olho encantador, o teu lábio tem veneno, onde se morre de amor. Tua jura é falsidade, teu sorriso é enganador. Saudade do gondoleiro do amor. 4h45, vai pular para 4h46. Ô Expedito, o Expedito acordou agora. Você que gosta de banda de música, vai para você, ó. Banda da Escola de Sargentos, Barão do Rio Branco, Zé do Cedro e João do Pinho, Fazenda Bom Sucesso. Thank you. 4h49. Parti de Monte Alto, com destino a Rio Preto, ao passar pelo morrinho, olhando ao lado direito, a beleza enche os olhos e o ar puro enche o peito. Então se tem a certeza do Criador do Universo, este ponto da viagem também contempla a paisagem da Fazenda Bom Sucesso. Na Fazenda Bom Sucesso, luta e talento emana, quem comanda com firmeza é uma linda lusitana. Morena cor de canela, olhos pretos de cigana, e chegou para enfeitar este belo paraíso, alegrando os visitantes, o mais antigo habitante, com o seu lindo sorriso. A história do seu dono conheço pequena parte, mas fez de sua fazenda imensa obra de arte, onde desfila charmoso o garanhão baluarte. Manga larga, machador, campeão de raça e nobreza, e foi dado de presente para sua confidente de origem portuguesa. Esta bonita fazenda é modelo no interior. Foi preciso muita garra, dedicação e amor para transformar a terra bruta em chão de alto valor. Vai nosso aperto de mão ao ilustre pioneiro, e desejamos sucesso, aguardem em breve o regresso desses amigos violeiros. R$ 4,52. Zé do Cedro e João do Pinho, de João de Paula, Fazenda Bom Sucesso, banda da Escola de Sargento, com direitos reservados, né? Barão do Rio Branco, Tonico Tinoco, do Castro Alves, Gondoleiro do Amor. Ô, João Semana, daqui a pouquinho, depois que eu tomar o café das 5, eu vou tocar o Raí da viola pra você, hein? Enquanto isso, o Raí já acordou, né? Ô, Expedito. Ô, Alcina! Ah, eu chego. Dito segundo, eu chego mais tarde, viu, gente? O Alcina já tá aí. A Cecília também. Vão ver Tião Carreiro e Pardinho, meu pedido. Silveira e Silveirinha, hoje está fazendo um ano. Meu bom Jesus, eu lhe peço humildemente, me faça fugir da mente aquela ingrata mulher. Eu não consigo viver mais tranquilamente, gosto dela loucamente, sei que ela não me quer. Thank you. caboclo apaixonado que ama desesperado, com passado na lembrança. Pois a promessa que ela fez não foi cumprida. Minha alma está ferida, já morreu minha esperança. Eu não pensava que ela fosse tão maldosa, foi cruel e caprichosa, tudo fez pra me enganar. Eu simplesmente nela então acreditava, nem sequer desconfiava que fingia ao me beijar. Eu já não posso aguentar esse tormento, é demais meu sofrimento, sei que estou chegando ao fim. Jesus querido, eu que tanto te adoro, de joelho te imploro, não deixe eu morrer assim. Coloca o Silveira e Silveirinha pra chorar. 4h56. Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci. Naquele salão de dança, primeira vez que eu te vi. Você me deu um sorriso e eu correspondi. Entre aquele sorriso começou uma atração. Convidei-a pra dançar, pra ter uma ocasião. E naquela sorria pra mim e apertava minha mão. Eu pensei comigo mesmo, está ficando bom. Eu fui perguntei a ela onde mora você. Eu moro aqui bem pertinho, se aprender. Amanhã durante o dia você vai lá me ver, vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você. O bem vai ficar contente em te conhecer. Aquela noite saudosa para mim não volta mais. Já vi menina jeitosa, mas igual essa é demais. Um vestido vermelhinho, laço de fita atrás, aquele rosto corado de real salva demais. Menina, esse teu jeitinho machucou Zapão. Vamos ver agora o fim desta história, companheiro. Vai curtar o fim da história, eu vou contar o resultado. Daquele dia pra cá, muitas coisas têm passado. Eu falei com os pais dela, já ficamos combinado. Pusemos nossa aliança, registrou nosso noivado. Agora estamos esperando, é o prazo marcado. Hora Certa é com a Rádio América M 750. É bom ficar ligado. Em Belo Horizonte, 5 horas. América AM, CYL 213. AM 750 kHz. Sintonia perfeita com você. Sertão Mineiro. América. Como é bonito amanhecer na minha terra. É bonito amanhecer na minha terra. Alô, mundo, bom dia. São 5 horas, 1 minuto, estamos aí na segunda-feira, 3 de outubro, e com aquela alegria de sempre. Oi, nós aqui, travês! Se vocês pensam que nós fomos embora, tem 5 horas e pouco pra eu ficar aqui ainda. Mas volta amanhã. Uma hora pra ficar no ar. Se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Liberar, liberar. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Com você, Márcio Oliveira, você está bem melhor. Eita mesmo, 5 horas, 1 minuto e meio. Gente, hoje eu fico aqui na Rede Catedral até 10h30, viu? Se alguém quiser falar comigo, de 8 até 10h30, pode ligar. 3209-0750, que eu atendo. Você faz seu pedido de música, eu toco amanhã, viu? É, dia de segunda eu chego mais tarde e saio mais tarde, né? Aquela coisa, eu costumei acordar 2h10, então dia de segunda-feira eu acordo também 2h10. Ah, é isso aí. Vamos seguindo. E o café? O café já chegou, né, rapaz? E café? Já tomamos aquele café no capricho, porque o Wilson Rocha é o homem da família. Ô, trimba, ô, coisa boa. Ô, trimba, é tomar café com broa. Ô, trimba, ô, coisa boa. Seu Gasparino, olha a gravata dentro da sopa, seu Gasparino. Tem problema não, eu lambo ela depois. O Wilson Rocha também é assim, não deixa sobrar nada. Tá colocando café na caneca esmaltada aqui pra mim, né? Esse é o Wilson Rocha. Vamos seguindo aqui com o show alegre do Rosemar. Só moda bonita, hein? Ô, João Semana! João Semana gosta de romântica, tem uma romântica nesse bloco. Amanhã é só romântica. Lucas e Luan, Dona Felicidade, Belmonte e Amaraí, Presença de Deus, As Mineirinhas, Onde Andará? Passar naquela estrada, vê uma casinha amarela, uma varanda enfeitada e um canário na janela. Tem um jardim, um pé de jasmim. assim, feliz assim eu vivo com ela. Salto da cama cantando, bem antes que o sol esquente, no fogão tá me esperando um cafezinho bem quente. Tomo um golinho e vou pro caminho, e um cigarrinho pitou com vente. Quando o sol vai se escondendo pra aliviar o meu cansaço, vem o caçula correndo, se pendura nos meus braços. Papai me fala, cadê as balas? Dentro do pala eu tenho os laços. Eu agora vou pedir pra dona Felicidade para ela atender e eu merecer, feliz vou ser pra eternidade. O poeta José Lopes Lisboa. Tereza, bom dia. 5:07. Depois de passar tantos desenganos, só Deus é quem sabe o quanto sofri. Depois de falhar mil e tantos planos, longe do papai, da mãezinha e dos manos, e tanta saudade eu quase morri. De riqueza que ficou aqui minha felicidade. Conheci no mundo alegria e tristeza, sofri de paixão, amargura e saudade da gente cabocla e da sua pureza, das lindas paisagens da mãe natureza, e se eu senti falta na grande cidade. Deixei passarinhos cantando nas matas e fui ver de perto o que é a cidade. Eu trocara o lenço por uma gravata, depois percebi que a troca era ingrata, pois nela eu perdi minha tranquilidade. Pois daqui viverá alguns anos meus. Bem diz o ditado e eu acho que é fato, que um dia o bom filho regressa aos seus. Não suportei mais ficar sem contato, e quanto mais me aproximo do mato, mais eu vou sentindo a presença de Deus. Ô Gilberto Guimarães, 5 e 9. Veja minha imagem chorando por ti. No vento, amigo, escute o meu gemido. Volte aqui. Pense no passado, lembre dos meus braços e da felicidade. Volte bem comigo. Às 5h13, As Mineirinhas, música do Caçulito, Onde Andará, Belmonte e Amaraí, do Belmonte do Julião Saturno, Presença de Deus, Lucas e Luan, do Ted Vieira, Dona Felicidade. Sertão Mineiro. Bom dia, tudo é bom estar em sua companhia. América. Todos os dias, às 9h30 da noite, na Rádio América, convidamos você a rezar o Terço Mariano ao redor da Mãe Piedade, na Casa da Padroeira de Minas, Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Participe conosco deste importante momento de devoção mariana, todos os dias, às 9h30 da noite. A toda hora, em todo lugar. Sintonize Rádio América. O melhor está aqui. O aplicativo da Rede Catedral de Comunicação Católica está disponível para Android e iOS gratuitamente. Baixe agora mesmo, acompanhe a programação da TV Horizonte e ouça a Rádio América com qualidade em todos os lugares do mundo. Aonde você for, a gente vai com você. Rede Catedral de Comunicação. Estamos apresentando Programa Sertão Mineiro. Comunicando, Rosemar de Oliveira. O seu amigo invisível. 5:15 na América, no Sertão Mineiro. O show alegre do Rosemar. Lembrando sempre que tem sempre uma loja da Ótica Carijós pertinho de você. Foi sexta-feira, eu passei lá na Avenida Brasil, deixei o cartão em casa com o nome das meninas, né? Elas não me conhecem, não. Mas eu falei, lá na Avenida Brasil tem Ótica Carijós, vem pra todo lado, aí no centro, e fica mais longe um pouquinho do centro, é na Avenida Brasil, ali na esquina de Francisco Salles, né? Perto da Santa Casa. Tem uma loja da Ótica Carijós lá, duas meninas bonitas. Amanhã eu falo o nome delas. Mas enquanto isso, pode ir lá na São Paulo 1052. O Adriano tá lá, a Márcia, a Dayana, né? Todo mundo aí na Ótica Carijós da rua São Paulo 1052. 5:16. Que beleza! O Raí da Viola me contou que lá em Carmópolis tombou um caminhão carregado de tempero e ninguém saqueou a carga. Eu falei, claro, o povo de Carmópolis é um povo consciente, sabe que saquear carga é crime. O Raí falou, não foi a consciência do povo, não. Falei, então, a polícia agiu imediatamente e ninguém saqueou a carga. Ele falou, não foi a polícia também, não. Eu falei, então, por que o povo não saqueou essa carga de tempero? O Raí respondeu, é porque era tempero arisco. Essa é boa, hein, Raí? Ô, João Semana, você pediu, eu vou tocar pra você. Já que aconteceu esse acidente lá em Carmópolis, esse dia teve uma briga feia de torcida de futebol lá em Carmópolis, né, rapaz? Já que você falou em Carmópolis, vamos tocar aí, João Semana. Você pediu o Raí da Viola, tá aí pra você. Raí da Viola, saudade de Carmópolis de Minas. Zé Baliza e Bajaré, cai a goteira. 5:18. Sinto muita tristeza na hora. festa. Coração batendo forte, pedindo só pra ficar. Mas a minha obrigação só quer me contrariar. Assim quando eu puder, tenho vontade de voltar. Durante a Semana Santa, o barulho das matracas na Praça do Carmo canta, bem cedinhas maritacas, bem divina milosqueira, João de Barro nas estacas. Alguém tocando vaca. Meus amigos caminhoneiros, com o volante nos seus braços, cuide bem de sua família, não deixe chegar o fracasso. Plantadores de tomate, aqui vai o meu abraço. Inspirei esta canção, foi nas 10 cordas de aço. A hora certa vai pro meu amigo Zé do Prado, 5 horas 21 minutos. Goteira do telhado no meu rancho, a chuva fina me traz notícias dela. Vejo a roseira e os botões se abrindo, ao contemplá-la sinto um grande amor surgindo. Pego a viola e começo a pontear canções de outrora que me fazem relembrar grandes amores que a vida me trouxe. Por circunstâncias não pude vivenciar. Nas poças d'água, em um atrito lento, as lindas folhas transparentes a deslizar, se desfazendo com o soprar do vento, e a roseira pelo relento a chorar. A tarde vai a goteira silenciar, as andorinhas no céu a passear, o meu amor também a flutuar, igual as folhas no riacho a navegar. Às 5h24, Zé Baliza e Bajaré, do Baliza, Caia Goteira, Raí da Viola dele, Saudade de Carmópolis de Minas. Essa música aqui é tão antiga que naquele tempo o nome do Dino Franco era Junqueira, era a dupla Juquinha e Junqueira, né? Os compositores. Liu e Léo, Paineira Velha.5h27. Sertão Mineiro, o sertanejo da sua manhã. Da sua manhã. Até 2023, a Igreja irá percorrer o caminho rumo à 16ª edição da Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos. O encontro é realizado a cada 3 anos com bispos nomeados. Pela primeira vez, o povo de Deus é chamado a participar. Fique atento às informações e convocações em sua paróquia. Vamos caminhar juntos para melhorar nossa missão como Igreja de Cristo. América. 24 horas no ar. Quer visibilidade para o seu negócio? Não perca tempo e anuncie nos veículos de comunicação da Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América e TV Horizonte. Informações, ligue 31-3469-2549, 31-3469-2549. Sertanejo da Rádio América. Comunicando, Rosemar de Oliveira. O seu amigo da madrugada, 5h29. Hoje é dia do cirurgião dentista latino-americano Então vai o meu carinho, meu respeito à doutora Marília, doutora Carolina e todos os dentistas lá, né? Os cirurgiões dentistas. Aproveito para mandar um abraço para a Ivonete também. A Ivonete que atende a gente com aquele carinho. Doutora Marília, doutora Carolina, a todos os profissionais desta área, nosso carinho, nosso respeito. 5:30 no Show Alegre do Rosemar. Vamos abraçando os amigos. Cadê? Ô, Cláudia Carla, essa só ligou para mim uma vez, mas o nome fica arquivado aqui. O Eustáquio Maciel, cadê você, Eustáquio? Vamos abraçando aí a Fátima no coração eucarístico. Alô, Cecília, tia Cleia. A dona Lourdes perdeu um filho, né, Cecília? Mas deve estar ouvindo a gente, né? Ela, né, sempre ouve. Orly, ouvindo o Show Alegre do Rosemar. Zé do Prado, Senira, Argel, Andrei, Arthur, Andrei, Maria Tassiana e Tainá. Hamilton Ramos, bom dia. Vamos tocando. Crione e Barreirito, Sorriso de Criança. E essa, tempo que você não ouve, hein? E essa valsa bonita, Antenógenes Silva, Saudades de Uberaba. 5:31. Bonito, hein? 5:33. Thank you. Às 5h35, a gente só toca música bonita assim porque você manda. Você é da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. 3133-1961. Às 5h36, você ouviu Antenógenes Silva, Saudade de Uberaba, Creone e Barrerito, Sorriso de Criança. E vamos seguindo aqui com o show alegre do Rosemar. Oswaldo Francisco, Maristela, Zé dos Santos, Neuza, o João Ricardo, a Geralda, Deus Quer, Nadir. Ô, neném, Dona Marinha, quando falo neném, falo mais alto, que a saudade está muito grande, hein? Ô, Ramon Alves, Lurdinha, o Adriano Álvares chegou aí, o caboclo chega cedo, né? Mas para ouvir música bonita, Majestade e Poderoso, Alma Sertaneja, 5h36. Quem tem alma sertaneja não consegue esquecer o sertão. É como conviver com uma doença, uma mancha impregnando o coração. Eu, por exemplo, tenho tudo o que quero, fama e dinheiro, mas preciso admitir, nada no mundo me deixa mais feliz que voltar ao lugarejo onde nasci. É como disse o poeta, meu amigo, não vai ser fácil esquecer assim. Eu saí do meu sertão ao vir-me embora, mas o sertão jamais saiu de mim. Minha mente vagueia pelos campos, sinto até hoje o aroma do jasmim. Fecho os olhos, lembro a boiada bastando e a saudade ecoar dentro de mim. Lembro a casinha feita de pau a pique, a tronqueira ao chegar lá no terreiro, Carichó como era lindo, batendo asas e cantando no poleiro. É como disse o poeta, meu amigo, não vai ser fácil esquecer assim. Eu saí do meu sertão ao vir-me embora, mas o sertão jamais saiu de mim. Viveu com batidas de monjó e estouro de boiada no estradão, quem já ouviu o repicar de um berrante, a sirema cantando no sertão, quem conhece um cafezal em flor, milharal, arrozal e água mansa, mesmo vivendo na luxúria de um sultão, da sua mente não sai esta lembrança. É como disse um poeta, meu amigo, não vai ser fácil esquecer assim. Eu saí do meu sertão ao vir-me embora, mas o sertão jamais saiu de mim. Às 5h41, Majestade Poderoso, música do patrão João Ricardo e do Pedrão aqui do Rosemar de Oliveira, Alma Sertaneja. Rádio América. TV Horizonte, no canal 30.1 da TV Aberta. Nosso sinal é totalmente digital e em alta definição. E o melhor de tudo, completamente gratuito. Uma programação inteligente e comprometida com o evangelho, a cultura e a educação. TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais, canal 30.1 HDTV. Sintonize e curta a nossa programação. América e TV Horizonte, emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica. Acompanhe pela Rádio América M750 as transmissões da Santa Missa, direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a Casa da Padroeira de Minas. Anote os horários das celebrações para você participar sem sair de casa. Domingo, às 8 da manhã e às 3 horas da tarde. E de segunda a sábado, transmitimos a missa às 9 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. Através do rádio, a palavra de Deus. A palavra de Deus. América 750. Rosemar de Oliveira. Bom dia. 5h42, 3 de outubro, é outubro rosa, tô de camisa rosa hoje, hein? É, em carinho e respeito aí às mulheres, né? Prevenção do câncer de mama, não é? É isso? Outubro rosa! É, inclusive, a emissora do Plim Plim tá com a torre lá toda rosa. Eu passo lá perto quando eu venho pra cá, né? Isso! E vamos seguindo aqui com o show alegre do Rosemar. Dona Tereza, Dona Rosa, Deusiana Santos, Dona Vitória, Israel Sapateiro, Dona Lourdes, graças a Deus, a família toda com saúde, ouvindo o Sertão Mineiro, isso é muito bom, né? Outras Dona Lourdes que ouvem o programa, vai música pra vocês aí, hein? Ô, Marta Quintão, João Leandro, alô, caminhoneiro, a segunda é pra você, hein? Olha, todo mundo conhece essa música com Tibagi e Miltinho. Mas eu gosto de tocar trem diferente. Você vai ouvir Biaidino Franco. Eu ia falar pedaço de poema, hein? Pé de Cedro, Milionário José Rico, Sozinho na Estrada. Ô, Padre Mário José Neto, 5h44. Belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, naquele tempo querido que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava, um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa, no meu quintal o plantei. Era um belo pé de cedro, pequenina em formação. Sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri. 20 anos se passaram, em que distante vivi. A Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vim fazer. Junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso, na cidade de Coxim. Hoje volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Vi rever meu pé de céu, cedro está grande como o quê? Mas é menor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara. Mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada no pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. H46, Haroldo Ferreira chegou. Durvalina no Caetano Furquim. A semana passada eu ofereci música para ela. Então, ela e mais três da família vieram para a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. É isso aí, gente. A nossa família está sempre de portas abertas, hein? 3319-6111. Venha para a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade para que a gente possa continuar tocando moda bonita assim. Risca fogo na canjica aí, maestro. Em meu carro vou na disparada, na longa estrada de um lindo passado, imprimindo mais velocidade, eu sinto saudade de um bem amado. Quantas vezes passei nessa estrada com ela sentada no banco ao meu lado. Agora vejo o banco do carro vazio, nas noites de frio só ouço o motor. Meu Deus, como é triste a calada da noite, que falta eu sinto do meu grande amor. Nesta longa jornada da vida, estrada comprida de tanta ilusão, encontrei um alguém de repente e dei de presente o meu coração. Hoje volto no mesmo caminho, curtindo sozinho a desilusão. E agora vejo o banco do carro vazio, nas noites de frio só ouço o motor. Meu Deus, como é triste a calada da noite, falta eu sinto do meu grande amor. Às 5h49, milionário José Rico do Marciano, sozinho na estrada. Ô poeta, hoje não entendi sua mensagem não, então não dá pra ler não. Eu gosto que as mensagens que fala de sertão, coisa assim, né? Isso, obrigado. Não deixa parar não, Claudinho, que o tempo tá passando. 5h50... Bonita essa aqui, Dom Valmor tá ouvindo a gente, hein? Bom dia. Rick Renner. Ah, não, parabéns. Rosemar, você tá perdido. É dia de segunda-feira, eu chego mais tarde. Então, 5h50. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns, felicidades. Vamos pedir a Deus para abençoar os aniversariantes e todos da família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todos estão abençoados, acima de nós está Deus, nosso Senhor. 5h51, segunda-feira, 3 de outubro, a Igreja Católica celebra os santos Ambrósio Francisco Ferro e companheiros Geralda e Maria Josefa, que estão no céu de mãos dadas com Deus, formando aquela corrente positiva, abençoando o nosso dia. A fase da lua é crescente. Hoje é dia do cirurgião dentista latino-americano. E para que esta segunda-feira realmente tenha um alto astral, eu deixo esse pensamento. Fazendo bem, semeamos flores que alegram o caminho daqueles que nos seguem. Bom dia, minha gente amiga, um bom dia para todos, porque hoje eu tô atrasado. E para os aniversariantes, Rick Renner, Escolta de Vagalumes. Fiquei distante, acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros, que ao cair da tarde num velho terreiro a gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito, longe eu não cantava, doía meu peito. Cidade grande, só tive ilusões. Mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mate o perfume. Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei. Esse meu lugar. Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. A natureza é meu sou sertão. Correr pelos campos floridos feito menino, esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou. Ouvi o sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um bem-te-vi que parece dizer meu amigo voltou. Mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mate o perfume. Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Felicidade misturou o meu pranto com o orvalho da noite desse meu lugar. Ô Zé de Nego, 5h55. Vamos unir o mundo pelo poder da fé, através da prece a Nossa Senhora Aparecida. Esta é uma singela homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Versos simples, humildes, numa prece comovida, que de joelhos eu faço à nossa Virgem querida, que proteja o nosso povo, os ricos e os pobres todos, de todas as religiões, todas as classes sociais. É uma prece sentida que sai do meu coração. Ó Virgem Aparecida, dai a fé, maior fervor, curai os que estão enfermos, dai mais luz ao pecador, consolai os que aflitos não têm paz no coração, protegei os que têm frio, fome, sede e solidão. Dai, Senhora Aparecida, paciência aos incuráveis, ajudai os miseráveis, aqueles que não têm fé. Ó Virgem Santa, me ouvi, protegei os seus destinos, livrai-os dos desatinos que o sofrimento trouxer. Engrandecei os humildes, exaltando o seu valor. Dos pobres fazei os ricos, pela riqueza do amor. Ensinai aos poderosos que a maior felicidade é fazer a caridade para um coração que tem fé. Ó Virgem dos Olhos Meigos, protegei as criancinhas, inocentes, pobrezinhas, não sabem por que é que sofrem. Ó Celeste Padroeira, estendei o santo manto para enxugar todo o pranto daqueles que vos veneram. Dai-nos, Senhora Nossa, todo o carinho que emana desse santo coração. Não nos vença o desespero. É vosso filho que implora pelo povo brasileiro. O que mais nos deixa triste é quando o programa vai chegando ao fim. Lembrando aos amigos e amigas que toda segunda-feira eu fico aqui na Rede Catedral até 10h30, tá? Então, de 8 às 10h30, eu atendo no 3209-0750. Fala comigo, eu quero a sua participação, eu preciso da sua companhia. Amigos, fiquem com Deus. Bom dia, Minas. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil, gigante que dorme um pouco, espera o seu despertar. A Rádio América apresentou programa Sertão Mineiro. Amanheceu, ó santo Deus, que maravilha. Olha o sol como rebrilha no caudal do Ribeirão. Essa foi mais uma atração da Rede Catedral de Comunicação Católica. América AM, CYL 213, AM 750 kHz. Sintonia perfeita com você.